y el gloss. Mini falda y me voy, me voy. Solita, sola, no quiero amor. Subo una historia y contestan todos. A veces me cuestiono cómo es que me amo tanto. Pero me miro en el espejo y me sobra el encanto. Got me singing like hola, hola. Deus que me deu. Confesso estar apaixonada e sei que isso vai durar pra sempre. Sou minha própria deusa e me rezo todos os dias. Prendo uma vela pra cumprir minha fantasia.